tráfego da companhia na curta linha mantente 5808. Bom dia. 2 milhas no externo. Agilizado, 5808. Para o táxi azul 4069, autonomia de 4 horas e 45, alterno Ribeirão Preto, já bem 118.118. Táxi autorizado, Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Pátio de Alfa, 18.6, ponto de espera azul 4069, por dia. Para o Pushback, treinamento com 804 na 10. 804 autorizado, chamo de MX Taxi. Plantagem 804. 3153. 3153, continue a aproximação e aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 3153. Zero graus, 1-2 nós, livre e decolar. Livre e decolar, continua do oeste. Bom dia, 607, aguarde qualquer. Desça para 2000 pés, QNH1-0-1-9, autorizado final, ILS X-Way Pistão 1-0, reporte estabilizado no localizador. 3153, cheque trem. Baixar travado, 3153. Autorizado pouso, pistão 0, vento 150 graus, 129, está 3153. De pouso, está 3153. Webjet 5808, decolado 224, controle 1208. 1208, obrigado. Departure Control, morning, Webjet 5808, Arbor Departure. Good morning, Web 5808, radar contact, climate flood level 360, Arbor Departure. Arbor Departure 360, request, heading for transition, sir, due to weather. Clear to fly direct Arbor intersection, and when do you have condition clear to fly direct LF intersection? Watch out, fly direct to 11 intersection, 5808, thank you, sir. Autorizado Guarulhos, em vez de voo 360, via Pesolono 63BHZ, trivia após conforme a rota do plano. Da Eule, da Bridge, a subida, curva direita após a decolagem, 5435 é o código, 1208 é o controle. Só a subida, Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge. Correto, chama para o pushback acionamento. Ok, 05, mantenha o ponto de espera. Mantenha antes da Juliette. Para o táxi 1804, com 69 a bordo, 3 horas e 33, alternativa. Paulo, 3153, livrou. 3153, consiga ver alfa, chamei antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette. 804, repita apenas o PB. 169. Táxi autorizado, pátio Índia Alfa. Ponto de espera, chame torre 286. Índia Alfa, ponto de espera, torre 286, voo 1804, voo. Paulo, 357, dá mais. 3517, 1 minuto, Copa Brasília. Web Azul 4069, decolado aos 28, chame o controle 1208. 1208, 4069. Decolou, bom dia. Bom dia, Azul 4069, contato radar, suba para o nível 340, saída da EL. 340, saída da EL, Azul 4069. Ingresso Juliette, remota 1-3. Zona 5-3, ingresso Juliette, portão 5. Juliette, para o TAM. TAM 3517, pronto, cópia. Brasília, aprovado, nível de voo 380, via Pesolo no 7, árvore elétrica a subida, curva à direita após a decolagem, 5436 é o código, 120, decimal 8 é o controle. Chama para puxar o questionamento. No 7 no 5, autorizado Brasília, nível de voo 360, via Pesolu no 7, agora leve a subida, primeira curva direita após a decolagem, o código transponder é o 5441 e o controle em 120, decimal 8. Livre decolagem, o vento 170 graus, 109. Azul 4069 é o controle. É, por gentileza, informa a torre Salvador que a gente pegou o wind shear ali na decolagem, tá? Afirmativo, será informado Azul 4069. E aí, obrigado. 5808, contact head 6103128.8, if unable 126.0. Recip Center 128.8, if enable 1260, thank you, have a nice morning, sir. Have a nice trip. Thank you, sir. Juliette, desça para 3 mil pés, o KNH1109. 3.109, Juliette. Decolado aos 3.2, chame o controle 1.20.8. 0.8.8.4. 9.9.0, acione a identificação, prossiga na chegada Mário para o nível 0. 5-0, KNH1019, reduza para 2-5-0-9. Com 1-0-1-9, descendo para 5 mil pés, reduzindo 2-5-0-9. Total 2-3-4-5. Salvador, bom dia, com 804, decolado em sua escuta, solicita por Agileda. Chegou no 804, contato radar, suba para o nível 360, autorizado, por Agileda. 360, por Agileda, 804, grato. Estabilizou, 3859. 859, chame Torre, Salvador em 1, no 8, decimal 6. 86, boa. Andrei 597, autorizados por gestionamento no 4, Champreme Chitard. Localizador? 385, correção. Isso, 3859, uma milha para o externo bastante travado. Ok, 3859, autorizado pouso, ficha no 0, 150 com 10 nós. Pista molhada, por enquanto, só do ponto médio da pista até o final da 28. Afirmativo, não chove então. Chove, chove da metade da pista até o final. Afirmativo, prossegue, tá 3859, o grato. A chuva tá vindo na direção da 10, ok? Gente. Bom dia, prossiga. Tá na Baeté, é isso? Livre a acionar a Chantax. Quatro 0 6 9, chame centro Recife 1-2-5 decimal 1, alterno 1-3-3 decimal 2-5. 1251 3325, bom dia, obrigado. Mike Eco Juliette, desça para 2000 pés. 2000 pés. Então, Mike Eco Juliette, total 9990, informo Salvador operando instrumento com teto de 1000 pés, visibilidade de 4000 metros, chuva moderada. Confirme, chamando? Autorizado, táxi para ingresso da 1-7. Ah, afirmativo. Estamos copiando e reduzindo a 220, tá? A gente reduz, 2209, total 9990. 9990. 9, arremeteu devido a vento, alguma coisa assim? Afirmativo, 3859 arremeteu por visibilidade. Por visibilidade. Afirmativo. Ok, cumprindo o perfil da aproximação perdida, suba conforme chama o controle 1208. Controle 208. Controle Salvador, está 3229, RTU. Confirme, intenção aproximar novamente para Salvador? Afirmativo, nova aproximação. Gente, o TAN 3859, atoração, curva à esquerda para 320. Esquerda 320, o limite será radial 350 de Salvador. Esquerda pro 320, limite a 350 de Salvador, na 3259. 5514, are you ready to copy? Yes, I am. Clear to Aracaju, flight level 190 via Golf 677. Book a departure, Aracaju transition, after departure, left turn. Scott code 5450. Salvador departure control 120.8. Flight level 190 to Aracaju via Golf 677. Book a transition, Aracaju departure. 5450, scope and 1208 departure control, CP double 514. The departure is Puka and Aracaju transition, and the call code is 5450. Puka Aracaju departure, Puka departure transition Aracaju, scope 5450, CP double 514. Correct, we report for pushback and startup. We report CP 5514. 2805. Então 9990, vetor está para sequenciamento, curva esquerda para 010, limite ao localizador, desça para 3000 pés. 010 para o localizador, limitado pelo localizador, descendo para 3000 pés. Mike Eco Juliette, curve à direita na Pro 070, autorizado final ILS, X-Way pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 070, reportando estabilizado, Mike Eco Juliette. O 3859, curva à esquerda, proa 280, o limite agora será radial 310 de Salvador. Esquerda, proa 280, limite a 310 de Salvador. Ok, 3597, livre em alinhar e decolar, vento 140 graus, 152, atento a reporte de wind shear no eixo de decolagem, ok? Aproximar o meia. 252. Tá 9910, correr direita para 060, desça para 2000 pés, autorizado, final ILS, X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Pro 060 para o localizador, descendo para 2000 pés, formaremos estabilizado. Jorge. Reportarei quando visual, mais que X-Ray. Autorizado, seu frame start. Tá 9910, continua com a direita para 080. 3-5 no SESC, decolado aos 4-2, chame o controle em 1-2-0-8. 3-5 no SESC. Lima aqui no Bravo, mantenha a posição. Os informes está iniciando a cura do procedimento nesse momento para evitar formação pesada à frente. Gente, então 3-5 no SESC, contato radar, suba para nível 380, autorizado pro de Arbor. Direto Arbor, 3-5 no 7. 0 graus, 182, molhada ficha, chuva leve e moderada. Gente, vai ter a leve. Total no localizador. Total 9910, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 6. Torre 18-6. Torre total 9910. 9910, continue a aproximação, informe visual com o campo, trem baixar travado. Confirme ainda, chovendo? Sim, avião ativo, chuva leve e moderada. Pista molhada. Desastre para iniciar. 7, vento 1-2-0 graus, agora com 19 nós, ok? Mais alto. Confirme? Isso aqui tá balançando. Oi! Uhul! Toca, meu filho, toca! Eita, caralho! Eita! A portadora tá aberta aí, hein? Mike Eco Juliette, meu solo aos 4-4, táxi à direita, solo 219. A direita, só 1-2-9. O Bucaracaju é a subida, curva esquerda após a decolagem, 5444 é o código, 1208 é o controle. Bom dia, Papa Tango Lima, Kilo Bravo, contato radar, suba para nível 100 na saída Arbor. Kilo Bravo, Sam. Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 186. Solo, mais direto de proa na Delta, processo hangar da Águia. Qual hangar que o senhor prossegue? É hangar da Pata. Da Pata, ciente. Prossiga via Alpha, eu me chame antes da Juliette. Alpha, chamaria antes. Salvador, é o APSA Cargo 6570. APSA 6570, prossiga. Informação Mike, no PAT 3 para autorização de tráfego. Afirmativo, ainda não tem o plano no sistema, se tiver para completar ok, para Recife. Afirmo Recife no 330, aguardando o cópia 6570. Afirmativo, prepare a Pucaracaju. Pucaracaju, obrigado. Aquilo Bravo, curve à esquerda. Curve à esquerda pro, do, na proa de Arbor, Lima, Aquilo Bravo. Meia da Arbor, Aquilo Bravo. Gente, informa que a aeronave está na final da pista 1-0, Lima, Aquilo Bravo. Bravo. Então, 3859, chame torre Salvador em 1-8, decimal 6. Tá 700 pés. Ok, NB pouso, vento 120 graus, 122. Excelente, NB pouso total 9907, manda agora para a janela. Senta. Tanto que o senhor vistou a pista, sem ideia? O teto que o senhor avistou? Ah, um pedaço aqui, agora vai começar a chover de novo, mas lá no externo tava visual. Agora perdeu o contato, foi isso? Negativo, ainda tô avistando. Ah, ok. Quer que o Juliette, o senhor poderia informar o teto estimado que o senhor avistou? Obrigada. Confirme intensidade clareza 1. Tá muito baixa a transmissão, ok? 3859, continua a aproximação e informa quando o visual com o campo. Ok, vai reportar o visual com o campo. Tá melhor agora, recebendo? Agora sim. Aeronave à sua frente acabou de avistar e tá, já tá próximo ao toque. Quem é que tá 3859? O mesmo Aquilo Bravo. Lima Aquilo Bravo, modificado de destino para Serra Delta Lima Eco, estimando pouso no 055, confirme pro ideal para o destino. Ideal seria radial 227278. Autorizado, pro do destino, Lima Aquilo Bravo.